André Cedeiros, o mural de Ibi Coala. Escuta, meu coração está chamando por você. Fale se está meu bem ouvindo e não me deixe sofrer. Escuta, meu coração está chamando por você. Fale se está meu bem ouvindo e não me deixe sofrer. Não quero mais ficar distante de você. Você é tudo que eu tenho na vida. Não poderei nunca esquecer. Ouça, se o telefone altas horas lhe chama, corre para atender. Sou eu chamando você. Não quero mais ficar distante de você. Você é tudo que eu tenho na vida. Não poderei nunca esquecer. Ouça, se o telefone altas horas me chama, corre para atender. Sou eu chamando você. Sou eu chamando você. Sou eu chamando você. Sou eu.